Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Conversas Aleatórias. Tenho comigo, como é habitual, e desde o princípio destas emissões, felizmente, o pronome alfabético Joaquim Pereira e o Nuno Miguel. Olá, boa tarde a todos. Então, muito boa tarde. Espero que não tenham sofrido muito com o temporal, que nós, eu pelo menos, estou um bocadinho com a garganta. Ela já assim não é boa, mas hoje penso que esteja um bocadinho mais avariada da ventania. Uma boa tarde para todos. Falarem-me, Dani, alguns no Japão, Mokoshima disse à sua mulher Nikimata: e se hoje não víssemos televisão? 9 meses depois, nasceu Mokoshima Júnior. Pronto, tem que saber. Foi o grande vendaval. Foi o grande momento deste programa. Já mesmo. Podemos terminar, já. É, já podemos terminar. Boa tarde, vai. Tem que dizer boa noite. Estamos a gravar uma coisa. Deixa que esfoquear aí depois. É, estamos a gravar de noite, mas faz 27 de tarde. Ah, está bem. Boa tarde. Bom dia. Ora, o tema de hoje, os ouvintes que me acompanham no Facebook já sabem, quer dizer, não sabem que eu ia falar sobre isto, mas já não é toda surpresa do que eu vou falar hoje. Em 2008 houve uma notícia que dava conta de que uma senhora, uma voluntária da Associação Ninho e Pátria do Chile, falou com um indivíduo que supostamente, aliás, não foi supostamente, o indivíduo já teria falecido há 14 meses. A notícia dava conta de que a senhora falou com um homem da parte da manhã, propondo-lhe que se juntasse à associação, que neste caso protege crianças ou violadas ou órfãos e que são retiradas por algum motivo aos pais ou que são, como disse, órfãos. O homem disse para a senhora ligar mais tarde, por volta das 6, porque era a mulher que tomava as decisões. Qual não é o espanto desta jovem, percebe-se que é uma voz jovem, qual não é o espanto desta jovem quando liga, atende de facto a mulher e percebe, no decorrer da conversa, que a mulher, aliás, que o marido já tinha falecido há 14 meses. Não vamos aqui reproduzir o vídeo na íntegra, porque são 10 minutos e mesmo temos sempre muito o que dizer, portanto não vamos estar aqui ainda a ocupar mais tempo. Mas o vídeo vai ser publicado para os ouvintes que nos acompanharem. Aliás, mesmo que não tenham Facebook, conseguem ver a página, porque vai ser publicado em facebook.com/radiointerweb. Vou publicar lá o vídeo com a conversa. Porque, entretanto, chegou a um ponto que as dúvidas eram tais sobre a lucidez da senhora que a própria associação decidiu, para a sua proteção, colocar a gravação da chamada. Portanto, eles colocaram no YouTube e depois isso andou por aí a circular. Colocaram a gravação da chamada, ou seja, da primeira chamada e depois da segunda, já com a senhora. E, sabem, a primeira coisa que eu senti quando... Foi coisa até que nunca me ocorreu. Quando eu ouvi os primeiros instantes em que o senhor falou, a primeira coisa que me ocorreu foi: este senhor tem voz de morto. Que é uma coisa até antagónica, não é? E foi... E depois vinha descobrir, porque eu não tinha visto o título do vídeo. Só abri o vídeo, porque estava a ouvir outro vídeo de fundo, e o outro ecrã não me deixava perceber. Enfim, e eu fico a pensar, a mim não me surpreende todo, porque eu acredito muito que estas coisas, ou seja, que há vida para além da morte, não no formato em que as pessoas, ou seja, não é para o céu, nem tudo, mas há pessoas que ultrapassam a barreira física da morte. E a minha pergunta é, primeiro que tudo, ao Joaquim, ao Nuno, vocês acreditam nisso? Ora bem, eu, neste caso especial, eu sou um bocadinho cético. Eu já aqui há tempos disse que era nihilista. Não acredito em nada nem em ninguém. E a ideia que eu tenho da morte é que é morte mesmo. Nem penso que há reencarnação, nem que há médiuns, nem que há isto, nem que há aquilo. Eu, quando me venham falar sobre esses assuntos, eu fecho os auriculares e desligo pura e simplesmente, porque, para mim, a matéria recicla, está muito certo, somos pó e vamos para o pó outra vez, e virá pó fazer outros seres, mas o espírito e ficar imune à morte, continuar a circular por onde? Eu, hoje a minha conversa vai ser toda, toda da minha parte, não sei como é que os meus camaradas vão falar, mas da minha parte vai ser muito, muito negativa. Passo ao Nuno e ele que se explique. Ou seja, para si o assunto está morto. Atenção, camaradas, somos comunas. Eu não sou comum, não é? Atenção. Camaradas de trabalho. Exato, exato. Para mim, camaradas sempre foram comunas. Não, não. Antes do 25 de Abril, quem dissesse camaradas ia preso. Isso é um aproveitamento linguístico que não tem nada a ver com o significado. Pois, claro. Colegas. Assim gosto. Agora, nós entramos já aqui em discordância com o Sr. Carlos, porque, para mim, o telefonema que nós já ouvimos, os três já ouviram antes desta gravação, para mim aquilo é todo gozo. Gozo, montagem, não é montagem, é alguém que fez aquele telefonema a propósito, e já estava combinado o senhor e mais duas senhoras e está tudo feito. No entanto, acaba sempre por uns pagarem por outros. O que é que eu quero dizer com isto? Que nos últimos anos é muito fácil, é, das coisas mais comuns de se ver na internet é coisas falsas. É montagens, é faz conta, e a pessoa vê uma imagem e fica sem saber, o Carlos mesmo, as pessoas que veem a imagem fica sem saber se aquilo é verdadeiro, se é montagem e tal. Isto é como no caso do Armstrong. A partir de agora todos os ciclistas vão estar em dúvida, mesmo que nunca tenham usado doping. E não será? E agora, admito que parto, como é que disse, cético, ser cético em relação a isto, parto com algum ceticismo. Gosto desta palavra, vou dizer outra vez. Ceticismo em relação a este assunto, em relação a esta chamada. Aprendes muito. Por causa do que já aconteceu antes. Em relação ao assunto, nenhum de nós pode dizer, ah, não há. Tem a sua opinião. Claro. Um claro. Acha que sim, mas... Agora, para já, volto a dizer que não acredito que a senhora da associação que queriam ajudar a criança deficiente... Era uma criança deficiente, não é? Não, não. Aquilo é para ajudar a toda a gente. Pronto, eles estavam com um caso em particular. Isso, com um caso. Mas eles queriam ajudar todas as crianças em geral. Exato. Não me acredito que a rapariga ou a senhora que ligou que tenha falado com o morto. Agora, o que eu pergunto é, o que é que acontece depois de morrermos? Na maioria dos casos, julgo que acaba ali. Como para o Joaquim, o assunto está morto. No entanto, há outros exemplos, e até de mim próprio, que dá a impressão, mas claro, pode ser sempre confusão, dá a impressão que o que estamos a viver agora já aprendemos numa outra vida anterior. Não como o Nuno, nem como o Joaquim, nem como o Carlos, mas numa outra existência, numa outra pessoa. Claro que é tudo. Nós aqui já passaram supostamente 2013 anos, 2012, desde o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, e daqui a 2012 anos vou continuar a ter dúvidas sobre isso. Em resumo, tenho dúvidas em relação ao que acontece depois. Não acredito neste caso de ter falado com o morto. A mim, o que me chamou a atenção na chamada... Primeiro, há ali muitas... sabes, uma coisa que me chamou de facto a atenção é que a notícia teve uma continuidade. Ou seja, depois o filho veio falar... Primeiro, assim, não costumo acreditar que tenha sido algo já planeado. Porque, primeiro, as pessoas têm muito medo destas coisas, não é? Então, estariam falando na vida de uma pessoa que, entretanto, já faleceu. E mesmo que a pessoa estivesse viva, não estou a ver que fossem brincar com a morte dela com o consentimento do próprio. Ora, Nuno, vamos aqui simular que tu morreste. E vamos fazer uma coisa qualquer, enfim. Quer dizer, né? Há aquela história do não digas, não faças mal ao vizinho que morres pelo caminho, ou tanto desejas que acontece. E, portanto, havia sempre esse pudor, com certeza. E há uma continuidade. Depois o filho diz que também se chama Gonçalo e que, entretanto, atendeu o telefone e foi ele que atendeu porque veio a casa, mas também não se apercebeu e tudo mais. Embora, na gravação, ouve-se que não é uma voz propriamente de um senhor de 30 anos. Deveria ter os seus 65. Aquilo que me chamou a atenção foi, e aquilo que me tocou realmente particularmente foi... aquela sensação estranha que eu tive de, mesmo sem conhecer o título do vídeo, só vi, não sei quem, contesta a marido. Contesta, ou seja, liga para. Ou responde, neste caso, o marido, mas não vi, não percebi o resto, só depois é que vi. o título do vídeo. E a minha primeira reação quando vi as primeiras os primeiros segundos foi mesmo essa. Foi. Este homem tem voz de morto. E aquilo, ou seja, nem é uma voz estranha. Para quem ouvir o vídeo, nem é uma voz estranha, é uma voz normalíssima. Mas não sei o que é que passou pela cabeça. Eu particularmente acredito. Vamos aqui a dois pontos. Primeiro, e tu até certeza que tens mais exemplos do que qualquer um de nós dois, tens mais exemplos de pessoas que aparecem porque querem ganhar protagonismo. Por isso, é muito fácil ter sido planeado precisamente para isto, para passarmos quase 5 anos e ainda estamos aqui a falar sobre isso. Quer seja no Chile, foi no Chile, não foi? Uhum. Quer seja no Chile, quer seja em Portugal, quer seja em Singapura. E segundo, aquilo de tu estares a pensar, este senhor parece ter voz morto. Se a continuidade da chamada não tivesse sido aquela, e se não tivesse sido as notícias que foram faladas sobre aquilo, tu se calhar nunca mais te lembravas disso. Nunca mais associavas isso. Há sempre uma ligação, conforme o contexto, acabas sempre por ligar, mesmo que inconscientemente. Depende. É assim, porque eu não, ou seja, é, muito provavelmente eu acabaria por ficar com aquela voz marcada, porque nunca senti, e foi isso que me chamou a atenção, porque eu nunca senti de facto isso. Nunca vi alguém dizer, esta pessoa tem voz de morto. Nunca nunca me aconteceu uma situação dessas. Não diria que quanto muito iria sempre ficar marcado, tal como já ficou uma pessoa dos seus 13 anos. Mas como é que tu identificas uma voz de morto se não sabes não sei explicar. Como é que os mortos falam? Mas é que eu não sei explicar. Eu não sei explicar, francamente. E repara, eu não sabia do título do vídeo. Só vi não sei quem, contesta, marido. Pronto, só vi essa parte. Porque estava com o outro vídeo de fundo e o leitor da crânio não consegui perceber. Mas como estava à procura de vídeos de piadas e não sei o que no YouTube, cliquei naquele a ver o que é que era. Sei, olha, vou para eles um vídeo, sei lá, do homem que ligou para a mulher e atendeu o amante, sei lá, uma coisa qualquer, ou uma coisa assim do género. Porque tudo o que eu tinha visto ali eram vídeos apanhados, eram coisas, chamadas telefónicas que não correram bem, pronto. É um bocado, por exemplo, antes de entrarmos aqui no estúdio, assistimos a uma cena e eu e o Nuno, o Joaquim ainda não estava aqui, estava a chegar, estava ao fundo do corredor, que era um delegado que foi morto em direto. Pronto, aí não há volta a dar porque o delegado não volta a aparecer. Ouvi a parte final. Pronto, mas por exemplo, este homem de 25 anos, que saltou, digamos, para o palco para tentar matar um ministro búlgaro em direto, ou seja, portanto, também podemos pensar que isto foi algo combinado, não é? Pelo próprio ministro, porque ele nunca chegou a disparar, pelo próprio ministro, para ganhar algum protagonismo. E proteção pública. E proteção pública também, para ganhar um certo protagonismo. Mas, tal como há muita coisa que acontece falseada, planeada, também há coisas que acontecem que não são falseadas e planeadas. E esta parece-me, de facto, ser uma delas. Quanto à vida, pronto, para além da morte, digamos assim, há uma imagem que eu tenho. Imaginemos que há um carro que vai sempre a alta velocidade, mas está completamente livre. E de repente encontra um muro. Nós estamos a ouvir a voz de um morto, ou o quê? Assim, de cenário de fundo. Parece que sim. Parece que há um morto aqui à nossa vez. Sim. Continua. Ou seja, o carro vai a alta velocidade, vai, imagina, para aí a 600 km por hora, e de repente encontra um muro. A pessoa nem vai tendo de parar, nem sequer pensa em parar, não há hipótese. Então o que acontece? O carro capota, passa por cima do muro e cai muitos metros abaixo. Esse é o momento em que morremos. E depois as duas uma. Há carros, ou não esquece, pessoas que são tão fortes animicamente, que chegam lá embaixo e de alguma forma sobrevivem. Ou seja, é como o carro de alguma forma funcionasse. Não é? O motor de carro funcionasse, ou as peças, enfim, pronto, funcionasse. Mas na maior parte dos casos, não. Na maior parte dos casos, essa pancada capotam e pronto. Fala, Joaquim. Você está aí já há 4 tentativas que ia falar e ficou a meio. Não tinha visto. É sempre as boas piadas. Era bem. De certo que este tema é um tema muito Singular, singular não é bem o caso. É muito perigoso. Perigoso porque há muitas pessoas, mas muitas pessoas, que acreditam realmente na vida além da morte. E, além de acreditarem na vida além da morte, também acreditam que o espírito, que de vez em quando pode vir por este motivo ou aquele, vir ter com as pessoas para tratar de assuntos que não ficaram definidos ou outra coisa qualquer. Nós não somos nada nem ninguém para dizer com toda a certeza isso é falso. Eu falo por mim próprio, eu como por natureza, como já disse, não acredito nada. Para mim, à morte, o cérebro morreu, desligou, o coração parou, o cérebro desligou. E a partir daí, É ponto matéria, final, está morto. é matéria, matéria morta. Ora, o que eu não posso, ir contra as pessoas que realmente acreditam. Cada um tem a sua ideia, acreditam, como por exemplo, uns acreditam no catolicismo, outros no judaísmo, outros aqui, outros. E há outras pessoas como eu que não acreditam em nada dessas coisas. E este é mais um caso em que pode ser, por exemplo, acerca de ser montagem ou não ser montagem. Eu não percebo nada destas artes modernas, dos computadores, etc. Mas já no meu tempo, quando não havia computadores, eu era um falsificador. Porquê? O que o computador faz hoje, estas fotomontagens, montar uma pessoa numa paisagem maravilhosa, essa coisa. Eu já com o tempo, na idade da pedra, como dizia o outro, eu já fazia isso por técnicas fotográficas à mão, estar ali a retocar e tal. Em papel. Não, era em película, Como faz é que eu disse? favor. Ora bem, eu já fazia essas fotomontagens. Claro que depois apareceram os computadores e a minha profissão específica acabou. Acabou porque deixou de ser artista. É artista porque é um artista que está a trabalhar com o computador. Mas já com a ajuda de uma máquina que lhe faz o trabalhinho todo. Portanto, não me admira nada. Estes são técnicos desta coisa de internet e sei lá, essas coisas todas que eu não percebo nada. E sabem muito bem que se podem fazer montagens telefónicas e assim, e assim. Por exemplo, eu soube há tempos, não tem nada a ver, mas é outro caso curioso que eu fiquei parvo, para verem o que é que eu percebo disto. Um artista da nossa terra, e é artista que, e as músicas dele são boas, o indivíduo faz as letras e as músicas, ele toca órgão, ele toca viola, ele toca aquilo, toca os tambores, como é que se chama aquilo? Toca bateria. E claro, e grava aquelas bandas todas, e depois chega ao fim, junta aquilo tudo e sai um disco como se fosse ali uma orquestra a tocar e mais não sei o quê. Ora, se isso tudo é possível, mais uma ajuda que este telefonema que houve seria uma fotovoltagem. É a minha opinião, lá está. Estou cético, cético. Tenho três coisas a apontar. A primeira é que fui eleito Miss Mundo em 1950 e não foi fotomontagem que levaram à minha extinção. A segunda, ainda bem que você não percebe de internet, porque senão eu sou mulher e a descobriam sempre no site da Playboy e era um problema. A Olha, terceira. da Não? Playboy ela já me descobria, porque Quando tinha a revista Gina, não era? eu fazia também. Aí você. Pois é, você fazia a revista Gina, não ia Também só. Você fazia. fazia a revista Gina. Para ver o que é que eu corri neste mundo. Exatamente. Agora, eu não quero saber para onde é que você andou a correr. O terceiro ponto é. Falou aí, logo no início deste último trecho, que há muitas pessoas que acreditam e falam no espírito, que volta, procuram explicações aí. Pois. Há pessoas que não encontram, ou não querem, ou não convém encontrar explicações em coisas do dia a dia que acontecem cá no nosso planeta. E então, quando não há. É como a história da religião. Olha, desculpa lá, Não, outra desculpe. parte. É para não estejas a pensar assim que estás a chamar o azar. É chamar o azar de quê? O O azar se tem de vir. É por eu estar a pensar, a ter maus pensamentos. Uma pessoa pode ser pessimista e otimista. E a vida correr melhor. Não Mas não é é. pelo facto de se ter isso que chama os azares. Não é o nosso esquema Então, mental se que vai fosse por mudar. essa ordem de ideias, eu já estava milionário. Ah, não, sempre Porque ganhar o Euromilhões. sempre a ganhar o Euromilhões, olha aquela bola, e alguma vez isso acontece, é Não, impossível. mas hoje o Joaquim, por pensar positivo, apesar de tudo, tem uma saúde bastante boa, que pessoas com alguma menos idade não têm, porque andavam sempre pessimistas e com depressões Mas lá e coisas está. afins. Ou seja, de certa parte aí. Quem me conheceu e quem me conhece não sabem a luta que eu travei comigo mesmo. Exato. Porque eu, nos 20 anos, no tempo das utopias, que tinha mania também com outros colegas, Tinha os seus projetos. que Eu sei. endireitávamos o mundo podia ser uma maravilha e era se os homens não se fossem os animais que são. E não entrei em depressão porque vi colegas meus a entrarem. E aí tive a sorte de ter uma cabeça, felizmente, que deu para isso. Não quis ficar igual a ele. E fiquei, e daí fiz o meu exame de consciência, mas isto assim, porque sabe e tal. E daí eu voltei, em vez de ir ao psiquiatra, fui psiquiatra de mim mesmo. Comecei a analisar isto e aquilo e aquele outro, e cheguei à conclusão que tinha de viver a vida pela vida que era, fazer a minha vidinha porreirinha o melhor que podia para uns e para outros, para os meus vizinhos. E nunca esperando que realmente o mundo fosse onde estamos como estamos agora. Olhem, mais uma vez, lá vem a crise à baila. Continuem. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Carlos, assim não faço já sei a resposta. O que é que tu gostarias que acontecesse depois da morte? Eu, no meu caso específico, nada. Não é, no geral, às pessoas. E a ti também és como o Joaquim, está morto, acabou. Passas a ser matéria. Eu preferia que fosse assim. Mas sabes lá o que é que pode haver para lá, no... se é que há Eu, alguma coisa. sinceramente, não desperta curiosidade. Sabe que eu tenho uma história muito curiosa. Então, mas se pudesses dar continuidade, não vou dizer à tua vida, mas à tua existência de outra forma, tu não davas? Não optavas por essa continuidade. Não me desperta essa curiosidade. Eu não estou a falar em curiosidade, estou a falar de realismo. Tens a hipótese de continuar. Não queres? Atualmente não. Pronto, daqui a 5 minutos eu volto a perguntar. Não, digo atualmente, pronto, no mundo em que vivemos, uma existência como a minha não é necessária, portanto. Ah, não é necessário. A minha vida será uma tragédia sem ti. E, sem, e aqui sem o outro também. As nossas vivências, enquanto cá estamos, são sempre positivas e temos de fazer delas positivas. Com os azares todos que nos possam acontecer, Sim, mal isso é tudo de certo, mas nós. eu gostava de saber o que é que ele queria que acontecesse depois. Depois. Parecia Olha nada, uma parecia que coisa está morto. engraçada. Está morto. Eu estou a achar, há uns anos para cá, uma coisa curiosa. O Sócrates não é primeiro-ministro, se é disso que Olha. vai falar. Apagaram a luz. Já está. Olha, não se viu nada. Há uns anos para cá, começou a haver. Será uma moda, será um. Para mim é a resolução do problema mais eficaz, que é cremar os corpos depois de falecidos. Aí já estamos a falar de outra Cremar. coisa. Sim. Isto é a propósito de quê? Porque as pessoas, ainda há muitas pessoas que não vão cremar os mortos, precisamente porque estão à espera de Exatamente. reencarnarem outra vez. Exatamente. Isso é. Há muitas pessoas que ainda vão com essa ideia. Porque Não, como é? Não optam pela cremação porque ainda esperam que voltem de outra forma. que É. reencarnado. Dessa pessoa. Ora, se aquilo, os ossos desaparecem, aquela coisa toda, vai-se outra vez. A pessoa tem que se convencer que acabou. Acabou mesmo. E dá muito trabalho. Aí custa muito. É assim, eu tenho uma experiência muito curiosa. Não vou falar em nomes, como é lógico. Eu falo sempre até com uma certa cautela para a proteção de toda a gente. Eu tive um caso, para mim ainda hoje continuo por explicar. E foi o seguinte. Em 2005, eu recebi uma notícia de que uma jovem que eu não conhecia de lado nenhum teve um acidente. Morreu ela e o namorado. O namorado, pronto, teve morte imediata, porque isto foi aqui, pronto, foi aqui em Gaia, não importa a freguesia, foi aqui em Gaia. Ele teve uma morte imediata e ela teve 15 dias em coma e depois acabou por morrer à terceira paragem cardíaca. É engraçado, entre aspas, porque eu, não a conhecendo, entrei em choque quando soube da notícia. E eu já não era pessoa de me preocupar com toda a gente. Como, aliás, uns meses depois soube de outra morte de um rapaz que estava com uma amiga minha, e ele era primo dela, e estavam não sei quantos, e de repente o rapaz teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Pronto. Morreu ali na própria praia, já nem conseguiram reanimá-lo. Mas nem foi pago nem nada, foi nada. Eu tinha 17 anos ou 18, enfim. Bom, e isso já não me chocou muito, quer dizer, fiquei... Como é que a vida é, não é? Mas, já não me surpreendeu. E mesmo antes, pessoas que já tinham sido, sei lá, o meu avô, que me lembro muitas vezes, e uma vizinha que faleceu num acidente de aviação, nunca uma morte me tinha tocado tanto daquela maneira quanto aquela. E eu estava num estado, ainda me lembro que eu na altura falei com o Nuno, à 1:30 da manhã, nem sei como é que tive lata ou coragem, ou que é que fui ligar para casa lá à 1:30 da manhã. Quando? Contigo. À 1:30 da manhã? Sim. Estavas a trabalhar? Não. Ligou à 1:30 da manhã. Liguei, para se dizer que se confirmava a morte dela. Liguei-te à 1:30 da manhã. Ah, está em 2005. Não sei o que é que passou pela cabeça. Sim, sim, já liguei. E eu liguei, pronto. Mas olha, confirma-se. Dizem que ela já saiu dos cuidados intensivos, porque, pronto, faleceu. E aquela morte, como de uma tal maneira, que eu nunca, ou seja, nunca falei com ela, nem por escrito, nem nada. Eu só consegui descansar mais ou menos depois de estar com ela, ainda que ela estivesse em coma, mas eu mal consegui dormir, mal consegui comer, eu só queria era vê-la. E o que é certo é que uns dias depois dela ter falecido, começamos a conversar. Mas é, não foi aquela coisa daí, ela veio e fez isto e fez aquilo, e porque eu tive medo, e porque de repente vi uma sombra, ouvi umas vozes, não. Nós conversamos. Eu foi nessa altura que conheci a voz dela, que não estou para saber se é real ou não, também não me atrevo a tentar descobrir, porque não quero ferir os pais nem amigos dela, já foi há 8 anos quase, 7 anos e meio. E ela... Ou seja, e eu falei com ela várias vezes, mas falar no sentido de... Ou seja, quase que eu ouvia a voz dela por vibrações. E era dessa forma que eu comunicava com ela. Mas isso acabou por ser uma consequência natural. Pensavas muito nela. Não, uma consequência que durou... Porque eu ainda hoje penso muito nela. Mas penso muitas vezes. E aí na altura acabou por ser natural porque... Só que entretanto, isso arrastou-se até 2011... A última vez que eu senti a presença dela, mas já foi uma presença muito mais fraca. Isso até foi a primeira vez em que eu senti uma certa angústia, porque senti como que se ela estivesse realmente a morrer. E aí senti mesmo. Um afastamento. Não, ela aproximava-se, mas imagine. É a mesma coisa que o Joaquim ligar um candeeiro todas as noites. Ele dá sempre mais luz, mas de repente a luz começa a ficar fraca. O candeeiro é mesmo. Está à mesma distância, com a mesma proximidade, neste caso. Mas a luz começa a enfraquecer. Começa a enfraquecer até desligar. E a imagem que eu tenho não é propriamente a luz, isso foi apenas uma comparação, porque eu conseguia mesmo senti-la, portanto, basicamente quase conseguia olhar para ela, ou seja, ter aquela noção da forma do corpo, sei lá. Eu consigo, se a pessoa estiver perto de mim, consigo mais ou menos, agora já não tanto, mas consigo mais ou menos ter uma ideia, ou seja, onde é que acabam os ombros e começa o pescoço, neste caso. Que é, neste caso, onde é que começa a luz para mim. Onde é que acaba a sombra e começa a luz. Porque, pronto, a luz não passa pelo corpo, não te faz sombra. E eu conseguia, mesmo durante a noite, porque há sempre luz durante a noite, conseguia sempre ter essa ideia. E ela, e como é que eu percebia que ela aparecia? Porque, primeiro de tudo, eu não sei o que era... De repente tinha aquela imagem de eu estou cá fora e isto é um mundo perfeito. Eu senti uma paz enorme. Mas continuava a fazer as minhas coisas. Na altura até era mais no futebol em Portugal e continuava a televisão e tudo mais. E de repente sentia a voz dela, como digo, por vibrações. Não sei explicar, é a forma mais palpável que eu posso explicar de como é que me comunicava com ela. E foi assim até 2011, a última vez que soube dela, nunca mais, entretanto, ainda que penso muitas vezes nela, então quando é os dias em que ela faleceu e o dia do seu aniversário, são dias em que eu luto para não me ir abaixo, porque, não sei explicar ainda hoje, posso dizer que foi uma morte que eu nunca consegui ultrapassar. E antes de 2005 já tinhas essas ideias sobre a vida depois da morte? De que quando morre acabou. Não, o que tu disseste no início, que acreditavas Ah, que. não, eu sempre. É assim, eu sempre. Apesar de eu ser crente, até aos meus 18 anos, 18, 7, 8 anos, eu sempre pensei. Bem, há uma coisa que eu não concordo. Que é. Ai, vida para além da morte, e o céu, e o inferno. Para mim, as pessoas quando morrem, acabou. Era a ideia, mas estava. Era a imagem que eu tinha. Essa imagem do carro, etc. Era. Só construí depois de passar. Porque aí tentei explicar, tentei perceber o que é que se está a passar. Não é? Até porque, entretanto, uma coisa que me perturbou, pronto, aí foi um facto um bocadinho, talvez um pouco natural. Foi quase como uma fuga de informação que eu, em 2006, tive uma crise de ansiedade, fui para o hospital e quando entrei em delírio, é assim que eu chamo, não é propriamente inconsciente, porque eu estava, falava, não era com ninguém daqui, mas falava. Eu só falava com pessoas que já tinham morrido. Em 2006 falei com a Cristiana e sei porque foi que falei, porque me contaram, que eu falava e já falei que o nome da pessoa sem querer, mas pronto, ficou assim. Que eu falava no nome dela, portanto. E havia muito. Eu tentei ligar algum simbolismo ao nome, enfim, porque em espanhol cristiano são os cristãos em Os português. cristãos, E tentei até associar alguma coisa, será? Mas depois pensei, isto já é um grande filme. E nem fui por aí. Mas tentei perceber se esta pessoa teria na minha vida o destino de me fazer voltar a acreditar na religião. Porque coincidiu o falecimento dela, mais ou menos, com a altura em que eu deixei de acreditar. Ou seja, foi antes, mas. E eu pensei, bom, talvez a sua presença na minha vida seja precisamente. Mas é engraçado que eu hoje falo dela e sempre falo dela sem medo. Talvez porque falo dela com o máximo respeito e se há de facto vida para além da morte, há uma coisa que eu tenho a certeza que é, ela sabe que a respeito e que respeito todos aqueles. Porque depois acompanhei o crescimento do irmão, acompanhei e falei com o pai, e ainda hoje falo de vez em quando, ou seja, eu continuo a acompanhar o crescimento desta família. E a verdade é esta, e foi um caso que eu, é como digo, é uma morte que eu ainda hoje não consigo ultrapassar. Eu, se for à página que ela tinha, e é quase impossível. Eu não, agora não deixo lá comentários, porque aquilo já me deixa deixar comentários, mas eu quase sempre que escrevi um comentário falando para ela, pronto, era uma forma de desabafar. Aí sabia que era uma forma de desabafar, de exteriorizar aquilo que eu sentia. E às vezes que exteriorizar a falta que eu sentia da presença dela. Porque, não sei explicar, é uma coisa que. Pronto. E daí, quando eu ouvi este vídeo, não senti propriamente essa vontade. Não parti com esse ceticismo, talvez, sendo para essa experiência, Teve origem aí. porque ainda hoje dura essa experiência, ou seja, a não ultrapassar essa morte, pronto, ainda hoje dura, já não sinto essa presença, mas ainda foram 6 anos a sentir essa presença e vê-la desaparecer ou cada vez menos clara aos poucos. Fala, fala. Ora bem, eu vou meter aqui uma colherada especial. Eu, a tal psicanálise que fiz a mim próprio, cheguei à conclusão que eu sou um indivíduo de extremos. Acredito e não acredito. E há certas situações em que me tenho visto envolvido que eu acabo por ficar na dúvida. É a contradição em pessoa. É o Sou eu, sou a contradição. É como eu. E Eu tenho. Eu tenho. Eu vou começar. Tenho um texto sobre isso em 2005. eu mas também quero ver. não acredito em nada destas coisas. No entanto, tenho casos pessoais, e então um muito em especial, que eu trabalhava, tinha vários clientes e tal. E uma ocasião eu estava a fazer um trabalho extra, que era com uma pressa danada. E eu sofria muito das rinites. Aquilo dá umas dores de cabeça e então se a minha arma principal era a vista. Eu não podia fazer o trabalho e o prazo a aproximar-se. O meu amigo, que era o meu cliente, mas era meu amigo, quando me viu assim, epá, o que é que tens? Epá, isto assim assim. Ele disse assim, epá, tens aí uma fotografia tua. Quando ele me perguntou aquilo, eu dei logo só a fotografia. Para quê? Epá, dá-me a tua fotografia. Daqui a um bocadinho já estás bom. E o que é certo? Aquilo foi-se embora e eu continuei ali naqueles mimundos a ver e tal. E o que é certo é que passado pouco tempo a coisa começou e desapareceu. Será que seria efeito do que ele fez com a fotografia? Ou seria eu por mim próprio? Outro caso, eu tive um princípio de pedra, tive uma pedra no rim, ia-me levantar para trabalhar. E começo com umas dores, que aquilo é horrível, que uma pessoa trepa pelas paredes, com umas órgãos, rebola no chão. E, por acaso, chamei o rapaz do meu amigo, que era médico, ele veio ver, que lá me receitou uma coisa, e disse, pá, se não melhorares, tens de ir para o hospital. E eu, rebolar-me no chão, já não era na cama, nem nada, rebolar-me ali no chão. O que é que me deu? Deu-me para começar a chorar. Será que foi pelo facto de chamar o choro? E o que é certo? E a coisa amainou, amainou, amainou, amainou. Porquê? Foi o espiritismo? Ou será a nossa mente que entra em função e começa a pôr o organismo a reagir ao contrário? Por exemplo, é um caso. Esta conversa hoje, eu sabia que ia dar isto. Os milagres. As doenças aparecem porque a pessoa começa, ai, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, e tenho mais, não sei o que mais. E o que é certo é que a doença aparece mesmo. Mas se a pessoa fizer ao contrário, ai, eu tenho isto, ah, mas isto passa, e cura-se. E eu, felizmente ou infelizmente, já tenho tido, inclusive, posso dizer aqui, câncer na próstata, e curei-me porque fiz a tal cura psíquica. Epá, isto tem de ser, isto não é nada comigo, isto passa, isto vai, desaparece, vai, sei quê, sei o que mais. É certo que fiz os tratamentos e foi o que me curou, mas a minha psique ajudou-me muito, penso eu, a resolver a situação, porque se eu me fosse a entregar à doença, a esta hora já não estava aqui a chatear-vos com estas minhas crónicas, mas a psique manda. Mas depois de morrer, meus amigos, acabou e eu despeço. Tenham um bom domingo. Bem, eu também tenho uma história de uma Nada. fotografia. Já vamos a quase 40 minutos. Estou gostando da conversa. Tenho uma história de fotografia. Hoje até se me conversa leitoras duas mais que os carros de suas cores, meu. Pois, não, mas a mim não convém embora. O meu pai trabalhava no Porto, na Rua da Arménia. Sabe onde é? Sim, senhor. Sabe onde é? Não pode ficar. Ah, muito bem. É, sabes que geografia é comigo. Claro, E então as ruas, as ruelas e becos e calçadas claro. e escadinhas. Pois. Na Rua da Arménia, ele trabalhava lá. E o patrão gostava muito de ver a necrologia, era quase a única parte que via nos jornais, era ver quem é que tinha morrido. Ah, pois, já sei. E uma vez o meu pai lá e os colegas, ei, ó, senhor, aqui, olha, repara aqui, quem é que morreu? E ele, quem? E estavam lá a fotografia dele, do patrão. E ele pegou no jornal, ah, seus filhos, vês curtas, pumba, pumba. Pronto, é a minha história, de fotografia. Ah, bem, isto é. Eu despedi-me, mas eu que digo. O Carlos diz que não quer acabar, apesar disso já vai nos 40 minutos. Que pena. Mas há tal do meu ceticismo. Eu tenho tido situações que se passam comigo relacionadas com estas coisas. Porque havia uma pessoa que estava doente, até era uma criança, posso dizer que era uma criança. E ao médico, mais aqui, mais acolá e tal. E a criancinha cada vez pior. Uma pessoa do grupo lembrou-se e foi falar com essas Curandeiras. entendidas. Um curandeiras. O que é certo? Eu estive embrigado no caso e, na altura, fiquei assim: será, não será? Claro, com a minha parede de betão, onde é difícil entrar as coisas, a coisa não chegou a entrar bem. Mas aquilo fez-me pensar: não é que foram consultar lá um indivíduo, lá o que era, ou não sei o que mais, e o que é certo, o homenzinho, segundo dizem, que nem lhe disseram onde é que a criança estava, nem o hospital, né? Ele acaba tal, no hospital tal, né? Indicações tal, né? E curou a criança. Será que é assim? É estas coisas que eu, por um lado, mas fica-me sempre, é-me difícil acreditar. Eu tenho a minha conclusão. Quando eu morrer, eu volto cá para vos contar como é, está bem? Pronto, já fui embora. E eu só há uma coisa mais que eu quero acrescentar, que é o seguinte: uma vez, ou seja, eu estava um ano na universidade, e naquela altura ainda era feliz, no primeiro ano da universidade ainda era feliz. Pronto, tinha os contratempos e tal, mas ainda era feliz. Tinha uma vida economicamente estável, pronto, os problemas do dia a dia, mas para mim o melhor verão continua a ser o verão de 2006. E entretanto, por voltas de agosto desse ano, desse ano, agosto, julho, agosto, não me recordo bem, recebi um e-mail que dizia o seguinte: remetente desconhecido. Já vi essas coisas em anúncios publicitários, aqueles e-mails tipo spam, mas aquele não era um e-mail spam. Já não sei qual era o assunto do e-mail, nem o texto de cor, mas dizia alguma coisa do género: não te preocupes. Tu às vezes tens de traduzir os termos tecnológicos, as pessoas não são obrigadas Pronto. a saber o que é spam, o que é o YouTube, Ou o que é. seja, remetendo. Pronto, mas basicamente spam Para é mim, que. olha isso, para mim é chinês. Pronto, mas é só para si, Não, já pronto, que eles não sabem. mas eu explico. Spam basicamente é aquelas mensagens que não interessam a ninguém. Imagina aquelas coisinhas que nos chegam ao correio. Mas é na internet. Mas Sim, neste caso é na internet. Ou ah. seja, em vez de É o chegar. correio eletrónico. Em vez de chegar As coisas que não desejamos. Vocês não explicam e eu fico aqui a Pronto, olhar para exatamente. o boneco. Pronto, é como eu. O spam é o correio que se Pois. recebe e que não se cria. Não se E cria de só querer. que, como na internet é muito mais fácil, ao invés de receber, se calhar, uma cartinha dessas por semana, recebe três por dia. Pronto. E aquilo é realmente incomodativo. E então Às vezes é publicidade das agências bancárias, é não sei o Pois, quê. pois, pois. Já estou a ver o ambiente. Fora aquela enganosa, não sei Olha o quê. com quem falo. E então, o que é que acontece? Só que, e então, já me aconteceu alguns e-mails dizerem remetente desconhecido. Mas entretanto, aqui ele dizia remetente desconhecido, mas eu percebi pelo assunto, já não sei qual é que era o assunto da mensagem, que era para mim. E abri a mensagem. E a mensagem dizia algo do género de: não te preocupes porque vai correr tudo bem, tens é que ser forte, vai correr tudo bem, não sei o quê. E eu fiquei tão chateado com aquilo que depois atualizei a página e liguei para uma amiga minha. Aliás, fiz ao contrário, neste caso, liguei para uma amiga minha, atualizei a página e quando lhe ia mostrar qual é que era o e-mail tinha desaparecido. E não encontrei, eu pesquisei por remetente desconhecido, por uma outra palavra que conheci, e não encontrei jamais aquele e-mail. E não apaguei, porque eu nem sequer não cliquei em nenhum botão. Mas mesmo que clicasse no botão apagar, ela ia para a chamada lixeira, para a chamada reciclagem. Portanto, nunca desaparecia assim totalmente. E naquele caso foi isso que aconteceu. Bem, o que é certo é que dali a uns tempos começaram os problemas da universidade. A situação económica começou a deteriorar-se, foi o passar fome, foram as ameaças, mas que realmente acabou tudo bem. E não sei se foi, não sei o que é que foi, não sei se foi alguma coisa, mas o que é certo é que isso aconteceu. Pronto. Pois é. Já fui embora. Aposto que tens uma música para hoje. Não sei, não me acaso assim nenhuma. Ah, não. Tenho eu. Eu tenho uma. Ai, ai, ah, calma. Então, à 21ª emissão. Oi, Ah, não, tu já é a é segunda bom. vez. Já é a segunda vez que proponho. Diga, Eu diga. oi, tu é bom. Qualquer coisa assim. Ah, oh, você é um batuteiro. Você é pior que o Armstrong. Ele estava ali à procura e estás a A perceber? música que eu estava a pesquisar é o Stairway to Heaven, que logo desde o início faz lembrar um pouco de. Como é que é? De um ambiente de paraíso. É mesmo como o título diz: estamos na escadaria até ao paraíso. Não é paraíso, é um ambiente calmo, Sim. que já não há vida na Terra. Ok. E já que falámos sobre isso, enquanto aqui dois se divertem, vamos até 1971, seu Carlos Lixado, não é? Já morreu. 1971, Já vamos, morreu. Pois. 1971, aos ingleses Led Zeppelin. Estão as casas para o paraíso. Sim. E eu uma vez vi uma imagem curiosa sobre este título: Stairway to Heaven. E aparecia uma escada e ao fundo uma praia e o pôr do sol. Uma imagem assim bonita. E depois a seguir aparecia Stairway to Hell, a escada para o inferno. E aparecia francesinhas, cachorros, salsichas. Em Boa. cada escada era uma publicidade ao restaurante que estava lá em cima da escadaria. Muito bom. Vamos já com os Led Zeppelin. Eu já fui embora e para a semana teremos uma nova oportunidade para começarmos. Então, muito boa tarde e até a próxima, para a próxima semana. Até a próxima semana. Stand long and the